Vamos orar. Pai amado, te agradecemos por mais essa aula e pedimos que teu Espírito nos conduza a compreender melhor as tuas coisas. Dá-nos a tua direção e a tua unção no nome de Jesus Cristo. É que te pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Hoje será a nossa última aula sobre fundamentos. Até tirei. Fundamentos teológicos. Até agora nós... O que a gente fez? A gente preparou a cama para o que vem por aí. Eu sei que durante os nossos estudos de teologia mesmo, se eu não tivesse dado essas aulas que eu dei agora, ia ser uma confusão só. Cada um ia interpretar as coisas de um jeito, porque nós estamos acostumados a interpretar desse jeito. E essa aula de hoje, ela fala especificamente sobre a forma como nós devemos enxergar a Bíblia. Eu vou repetir, eu vou tentar fazer essa aula um pouco mais curta para que a gente faça as perguntas relativas às dúvidas que ficaram das aulas que passaram. Gente, não são aulas simples. Não são simples, são coisas profundas, e eu tenho certeza que dúvidas ficaram. Então, se a gente puder tirar as dúvidas hoje, melhor. A teologia, ela se apresenta assim, como uma ciência. E a forma que o teólogo estuda seria como de um cientista. Tá. Só que se engana quem acha que um cientista pode observar as coisas de fora. A gente acha isso. Quando a gente pensa assim, como é que um cientista faz as suas investigações? A gente já logo imagina um cara que está observando os fatos e os objetos de fora e simplesmente analisando esses fatos. Vou dizer uma coisa para vocês. É impossível fazer isso. Nenhum cientista consegue fazer um estudo só como observador. Não dá. Por exemplo, se você pegar um biólogo, ele está ali analisando um animal qualquer, um sapo, né? Ele está observando o sapo, vamos dizer que ele disseca o sapo e olha, e fica observando e tal. Naquele simples animalzinho, existem muito mais coisas do que o próprio cientista pode observar. A simples observação não vai dizer para o cientista tudo. E além do mais, quando ele observa aquele sapo, ele já traz com ele toda uma experiência que ele já tem sobre sapos, que ele vai usar para interpretar aquilo. O que eu quero dizer é o seguinte, qualquer estudo, qualquer ciência, ela nunca pode ser feita de fora. Aliás, não pode não, é impossível. Sempre quando você estuda qualquer coisa, nesse estudo já está embutido a sua pessoa. A sua pessoa já está inserida nesse estudo, a sua pessoa já está envolvida nesse estudo. Não dá para você se colocar completamente à parte. Boa noite. Tudo bem, João? Não dá para você se colocar completamente à parte de estudo nenhum. Por quê? Imagine alguém que vai estudar uma pedra. Uma pedra, uma simples pedra. Quando esse estudioso observa a pedra, a gente tem a ideia de que simplesmente há um sujeito ativo, que é o estudioso, e o objeto passivo, que é a pedra. Então, assim, estudioso aqui, observando a pedra ali, numa relação unilateral. Ele olhando a pedra, observando a pedra e colhendo os dados. Só que as pessoas esquecem que essa pedra não é só um sujeito passivo da investigação. Ele é um sujeito ativo também. Porque ela tem qualidades, tem características que informam o investigador. Vocês estão entendendo isso? Entende? Ela não é a pedrinha, não é só um sujeito passivo. Também é um sujeito ativo, porque ela tem qualidades que são delas, que estão sendo informadas para quem está olhando. O que eu quero dizer é o seguinte, sempre há, em qualquer estudo, em qualquer investigação, dois entes, pelo menos. O que investiga em um outro ente real, que não é só passivo, mas é também ativo. Isso para qualquer coisa. Eu usei a pedra porque talvez seja um objeto mais simples. Guardem isso. Um objeto de estudo não é só um sujeito passivo, é também um sujeito ativo que está informando. Não só eu vou buscar ali todas as informações, ela está passando informações para mim que pertencem a ela. Informações que já existem nela, porque ali há um ser. Divaldo, tudo bem? Ali há um ser real. E quando eu estudo, é impossível fazer isso sem observar que no objeto já há realidades existentes. Não sou eu que crio essa realidade. Essa realidade já existe no objeto e essa realidade está me sendo transmitida. Tá? Então é um ser real com outro ser real. Vocês devem estar pensando, mas que enrolação é essa? Onde você quer chegar? Calma. É, existia um pensador chamado Immanuel Kant que dizia o seguinte, que todas as coisas, mais ou menos isso, são projeções da nossa mente. Que as coisas, na verdade, não têm uma existência real. A realidade sou eu. E todas as outras coisas são projeções da nossa mente. Nada me garante, por exemplo, que o que eu estou enxergando aqui é a mesma coisa que vocês estão enxergando. Ele dizia isso. É, apesar de parecer uma grande loucura, isso tem sido a base de desenvolvimento do pensamento moderno. Com alterações, com mudanças não tão radicais como Kant falava, mas tem sido isso. E o que significa isso? Isso se desenvolve para uma coisa muito simples chamada relativismo. Por quê? Se as coisas são projeções da minha mente, são fenômenos que a minha mente projeta, então, será que há uma verdade absoluta? Porque se isso é uma projeção da minha mente, o Paulo está vendo talvez uma outra coisa. Talvez eu ache que ele está vendo a mesma coisa que eu, mas ele está vendo outra. E quando a gente fala em relação ao objeto, as consequências não são tão grandes, mas leva isso para uma verdade maior. A forma como nós enxergamos o mundo será igual? Ou cada um tem a sua projeção própria de mundo? Ou seja, será que o que nós dizemos que é verdade ou é só a minha verdade? Então, esse subjetivismo se tornou algo muito, muito comum e é a base do pensamento moderno. E tudo que foi sendo desenvolvido a partir daí é um desenvolvimento desse pensamento inicial de Kant. Então, o que acontece com isso? Qual é o desenvolvimento disso? Tudo que nós observamos, na verdade, tem valor como uma interpretação pessoal e própria. Vocês já perceberam onde isso vai dar quando a gente fala em relação à Bíblia? Se tudo é relativo, se tudo é uma projeção de cada um, e se tudo depende da forma como cada um enxerga, qual é a interpretação correta da Bíblia? Existe uma interpretação correta? Ou cada um faz a sua interpretação correta? Vejam que, às vezes, um pensamento que parece que não tem ligação nenhuma com a gente e é simplesmente uma loucura de alguém, às vezes tem uma consequência direta na nossa vida. Então a gente está lá na igreja, todos juntos, discutindo a Bíblia, e alguém levanta e fala: por que nós estamos discutindo? Cada um interpreta do seu jeito. Ou vocês nunca ouviram isso de ninguém? Ah, cada um enxerga de uma maneira. Ah, cada um sabe. Cada um vê de um jeito. Mas isso é a realidade? Isso surge por quê? Porque as pessoas acham que há apenas um sujeito ativo que interpreta. E esquece que a pedra também fala e também traz as suas informações. Então, quando eu analiso a pedra, não sou apenas eu que fico observando, mas ela, com as suas qualidades próprias, fala comigo. Então, isso quebra a ideia. Quando a gente entende que investigação científica é isso, a gente quebra a ideia de que tudo é uma interpretação pessoal minha. Porque há uma verdade. Há uma realidade que existe por si própria. A pedra existe, eu olhando para ela ou não. Vamos levantar, então? O cachorro existe, eu estudando ele ou não. As pessoas existem, eu observando elas ou não. E a verdade, de maneira geral, existe, e as coisas que fazem parte dessa realidade existem, eu observando ou não. O que eu quero dizer é o seguinte, que essas verdades e essas realidades, elas não dependem do meu olhar. Elas existem por si mesmas. E o que eu tenho que tentar fazer é captar a mensagem que elas estão me passando. Estão entendendo isso? Captar a informação que esses objetos, esses entes, essas realidades me passam. Então, eu já começo a me afastar daquele subjetivismo, daquela coisa assim, eu, o que importa é a minha interpretação ou a minha verdade. Não existe minha verdade. Existe a verdade que fala e comunica o que ela é para mim. Bom, gente, acho que vocês são inteligentes e já perceberam a consequência disso no estudo da Bíblia. Eu não vou olhar a Bíblia como um intérprete pessoal que vai transformar ela naquilo que eu acho que ela é. Ou como eu entendo que ela é. A Bíblia, como objeto de estudo, ela tem que transmitir a sua mensagem para nós. Olha, gente, vocês captam a diferença disso para quem, como vocês, pretendem estudar a Bíblia mais e mais? Você não pode olhar a Bíblia como um sujeito ativo de fora que vai colhendo os dados. Não. Você precisa saber e perceber quais são as informações dela que pertencem a ela que vem para você. Como a pedra. A pedra tem a sua existência. Se a pedra pesa 250 gramas, eu não posso, na minha interpretação, falar, não, ela pesa 320. Não dá. São 250 gramas de massa, que é uma informação dela, que é transmitida para mim. Se ela é cinza e não verde, a informação que ela está passando para mim é que ela é cinza e não verde. Na Bíblia, a mesma coisa. Se a Bíblia diz algo, eu não vou criar uma outra verdade. Eu tenho que buscar nela a verdade que ela está falando para mim. E é assim que vocês têm que estudar, porque senão vocês vão criando teologias, criando teologias, criando teologias. No final, vocês já estão pondo até disco voador dentro da Bíblia. Vocês acham que não tem gente que põe disco voador dentro da Bíblia? Já leram alguma vez Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken? Ele viu o disco voador lá em Ezequiel 1. Claro, porque ele fez a projeção pessoal e não observou o que a Bíblia estava falando para ele. Ele usou o que ele queria enxergar da Bíblia. Ele fez uma projeção própria. E, gente, não dá para estudar a Bíblia de fora. Se nem um cientista, eu já mostrei aqui para vocês, que nem um cientista consegue estudar seus objetos de fora, ele precisa interagir. Porque um cientista, quando vai estudar uma pedra, ele leva toda uma experiência de vida para estudar aquela pedra, sua experiência de outras pedras que ele viu, outros objetos que ele viu, outras formas de medição, ele já leva tudo isso para a pedra. Então, você já percebe que ele não é um investigador de fora. Nenhum cientista é. E se o cientista não é, e talvez seja a forma mais isenta de se estudar alguma coisa, um intérprete da Bíblia é menos, um estudioso da Bíblia é menos. Ele é alguém que tem que estar dentro. Ele está enxergando desde dentro. Não dá. Por exemplo, eu quero fazer um exercício com vocês. Eu vou mostrar para vocês como não dá para vocês enxergarem as coisas de fora. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Fecha os olhos um pouquinho. Não se preocupe que eu não vou começar a cantar uma música zen. Não vou fazer um mantra. Não se preocupem com isso. Eu quero apenas que vocês observem. Observem não dá, mas ouçam. Todas as informações que vêm de fora. Tentem enxergar os sons. Perceber o peso dos corpos de vocês, sentir o chão, a cadeira. Tenta pegar todas as informações. Agora, vocês vão fazer o seguinte. Tenta apagar da percepção de vocês todas essas informações. Tenta fazer com que a mente de vocês pense quase em branco. Sem sensações. E agora é o seguinte, a última coisa. Quando eu falar já, eu quero que vocês, por 20 segundos, esqueçam que vocês estão aí. Pensem em branco e esqueçam que vocês são. Apenas sumam. Tá? 20 segundos a partir que eu falar já. 1, 2, 3, já. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Por que vocês olharam? Mas vocês não se esqueceram que vocês eram vocês? Uma coisa muito simples. É impossível. É impossível. Você pode fazer tudo. Eu acho que quando eu falei para vocês tentarem apagar os sons, vocês até conseguem, de alguma maneira, abstrair esses sons. Mas algo é impossível para qualquer ser humano. Apagar a sua percepção imediata do eu. Porque quando você se lança para tentar apagar o eu, a base disso é que você é um eu. Não dá para apagar. É impossível. Por que eu fiz isso? Para você entender que não dá para ser um observador de fora, de nada. Sempre você vai estar presente em tudo que você fizer. O cientista, quando disseca o sapinho, ele não pode ser apenas alguém que olha, mas é alguém que está ali, presente com as suas experiências, com a sua vida, com a sua forma de pensar, com seus conceitos, está tudo ali. Agora, gente, vocês acham que dá para estudar a Bíblia de fora? Apenas olhando para a Bíblia como um objeto que eu vou folhear e estudar e ligar versículos? Não dá, porque a sua presença vai ser constante ali. Sempre quando você lê um texto, uma passagem, vai estar ali a pessoa inteira que vocês são, com seus conceitos, preconceitos, experiências, conhecimentos, etc. O erro que eu vejo de muita gente que estuda teologia é achar que pode estudar teologia como alguém que não se mistura com aquilo. E aí acontece o quê? Interpretações e interpretações pessoais. Mas não dá para fazer isso. E não é bom tentar fazer isso. Porque a gente só pode conquistar, descobrir a verdade das coisas se houver entrega. E sem essa entrega é impossível. Você pode, de qualquer maneira, você pode até tentar se afastar da Bíblia e olhar ela de fora. Mas não tem jeito. Ela vai estar, você vai estar sempre ali. Às vezes não a favor dela, às vezes você vai estar contra ela, mas não deixa de ser você ali. E aí você perde a oportunidade de quê? De deixar ela falar contigo. Por isso que eu não sou, não vejo a Bíblia como objeto de estudo. Eu acho que nós não devemos estudar a Bíblia. É. Se o pastor me ouvir falar isso, qualquer pastor vai falar, Fábio, você é um louco. Mas você não deve estudar a Bíblia. Qual é o nosso objetivo de conhecimento? O que que nós estamos buscando conhecer? Hã? Deus. Então não é a Bíblia que nós buscamos conhecer. O que é a Bíblia então? A Bíblia é um instrumento que te conduz ao conhecimento de Deus. Ora, então ela não é o nosso objeto de estudo. Ela, na verdade, não é para ser estudada. Ela, na verdade, é para ser ouvida. Então nós temos que olhar para a Bíblia, não como homens altivos que falam assim, vou aqui decifrar esse negócio. Quando você for olhar a Bíblia, quem vai ser decifrado é você. Por que nós não deciframos a Bíblia, mas ela nos decifra? É ela que nos informa quem nós somos, e não nós que vamos dizer o que ela é. Por isso, quando nós estudamos a Bíblia, nós não vamos olhá-la como um objeto de estudo. Não, nós temos que olhá-la como a informação que Deus nos deixou para que nós nos conheçamos. A Bíblia nos diz quem nós somos, a Bíblia nos informa quem é o homem, para que serve o homem. De onde veio o homem? Para onde vai o homem? Ela está nos informando todas essas coisas. Nós apenas estamos tentando ouvi-la. Porque se nós tentarmos decifrá-la, tentarmos interpretá-la como um objeto, nós vamos nos dar mal. Porque é ela que vai falar quem nós somos. E aí nós voltamos, gente, às outras aulas. como nós conhecemos a Deus? Olhando para o homem, olhando para o arquétipo de homem, Jesus Cristo. Vê que o caminho é sempre o mesmo, você vai olhar para o homem, vai olhar para o homem. E agora, se queremos conhecer a Deus, nós vamos olhar para o homem. Porque é aqui que o homem vai estar decifrado. E esse vai ser o caminho que nós vamos conhecer a Deus. Vê que seja por onde você for, você vai sair no mesmo lugar para conhecer a Deus. Então, se vamos começar um curso, e a partir da semana que vem, vamos começar a estudar teologia mesmo, não mais fundamentos, isso tem que estar na nossa mente. A Bíblia, ela está aqui como um mestre, como um professor, e não como um objeto. Se nós não olharmos a Bíblia como um mestre, nós vamos ler suas passagens e vamos interpretar a nosso bel prazer. Serão palavras, palavras e palavras. Será letra, letra e letra. Mas a letra mata. Olha quantas interpretações já dei para esse texto, né? Acho que cada aula eu consegui dar uma interpretação diferente para esse texto. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem um Espírito que nos informa. Ela tem um Espírito que está falando conosco. O que nós precisamos fazer é ouvi-la. Não apenas tentar dissecá-la como um sapinho. Eu separei aqui um esquema tirado de Tomás de Aquino. Ele não é um esquema rígido, tá? Ele entende assim, você tem outros esquemas, mas eu acho esse esquema interessante. Isso aqui é como ele enxerga a forma de interpretar a Bíblia. Obrigado. O nosso grande problema com a Bíblia é que nós, por tê-la como um objeto de estudo, como um objeto a ser investigado, nós queremos extrair delas conclusões próprias. Só que tem uma coisa. A Bíblia não são só palavras. Não são só narrações de atos, fatos e conceitos. Isso qualquer livro de história faz. Qualquer livro de filosofia tenta fazer. Mas a Bíblia não é só isso. A Bíblia não é só literatura. A Bíblia tem sentidos que precisam ser ouvidos. Os homens dos primeiros séculos cristãos tinham a imaginação mais solta, mais aberta. É óbvio, eles não tinham tantas... Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha tantas distrações. Então, eles tinham uma visão de mundo diferente. Os homens dos primeiros séculos cristãos costumavam ver as coisas como símbolos. Tá? Se você pegar, agora que me veio a ideia, se você pegar desenhos, deixa eu ver se eu tenho um livro aqui, espera só um pouquinho. Não está aqui. Eu vou pedir para... Já sei, eu tenho um livro aqui, peraí. Lê, por favor, procura aqui no... Eu vou te dar o computador... Procura qualquer imagem de... Quer ver? Eu vou te dar um nome de um pintor. O pode ser o... Ah, o nome dele me fugiu na hora que eu preciso. Eu quero mostrar para vocês a diferença de visão de mundo. Ó, põe um que é o... Acho que o Giotto faz parte da primeira. Giotto, vocês querem que nem um restaurante lá, Giotto. G-I-O-T-T-O. Eu acho que ele é da... ainda numa visão antiga. Deixa eu ver. Boa, é isso mesmo. Me dá, amplia. Pode ser essa aqui, deixa eu ver. Tem uma de Adão e Eva que eu acho interessante para mostrar. Aqui, essa aqui, ótima, essa aqui. Desculpa. Um monte de bicho aqui. Eu, na verdade, tinha que passar ali, tinha que ser no seu computador. Tem como pegar? Sim. Enquanto eu vou explicando para eles. Eu vou passar ali no, na televisão. É que eu não pensei que eu ia usar. Aqui você tem uma pintura de Giotto. Giotto já é no século XI, mas ele ainda tem a visão antiga. Então você vê aqui Cristo crucificado, com uma auréola. Você vê homens e mulheres com auréolas e outros sem. Você vê anjos em volta, em tamanho pequeno. Como é que era a pintura dessa época? Por causa da visão de mundo deles. Era simbólica. Você vê que eles não se preocupam muito com a realidade visual das coisas, mas sim com a realidade simbólica. Quando eles colocavam uma auréola em volta de Cristo, em volta de apóstolos, Maria, isso estava simbolizando alguma coisa. Simbolizando o quê? Que eram pessoas santas. Eles não pintavam assim porque eles acreditavam que existia uma auréola em volta deles, mas porque aquilo simbolizava alguma coisa. Os anjos estão em volta de Cristo, mas por que eles são pequenininhos assim? Porque eles estão servindo a Cristo. Não, mas liga lá, senão não vai dar para ligar na TV. Não, eu não trouxe. Ah, tá. Bom, eu vou puxar. Mas vocês estão entendendo o que eu quero passar. Isso era a visão do homem das primeiras fases cristãs. Então o homem ele via tudo por símbolos. Depois do Renascimento, a coisa mudou. A visão do homem passou a ser uma visão mais realista. E isso vai aparecer na pintura. Então quando o homem via uma montanha, ele desenhava uma montanha. Os homens santos não eram mais retratados com uma auréola, mas eram retratados como homens comuns. Por que eu estou falando isso? Às vezes acho que eu falo coisas que vocês falam antes, né? Então, os homens da primeira parte, da primeira época do cristianismo, costumavam ver as coisas como símbolos. Então, quando eles iam interpretar a Bíblia, o que eles faziam? Tudo eles viam símbolos. Então, seja qual fosse a passagem bíblica, eles já criavam uma interpretação simbólica daquilo. Entende? Ah, Abraão foi levar Isaac para ser sacrificado. Ele já fazia um símbolo que leva outro símbolo e já simbolizava. Ah, Jesus foi batizar para João Batista. Aí, ah, não, isso na verdade o fato não é tão importante. O que importa é que simboliza isso, simboliza aquilo. Entende? Só que isso chegou a extremos absurdos. Assim, eles começavam a simbolizar tudo. E tudo era símbolo, tudo era símbolo, tudo era símbolo. E aí, gente... Quando você começa a enxergar assim, quais são as interpretações bíblicas que vão acontecer? Vai para todo lugar que a imaginação for possível. Depois da reforma protestante, a primeira coisa que eles bateram foi contra isso. Então os reformadores, eles começaram a falar, olha gente, não é para interpretar a Bíblia desse jeito, a Bíblia não é só símbolo, a Bíblia é realidade, fato. Só que aí, gente, caiu para o outro lado. Quando a gente chega lá para o século XVIII, XIX, o que está acontecendo? Tudo passa a ser histórico. Tudo passa a ser literal. O que antes era só símbolo, caiu para o outro lado extremo. E aí os caras iam estudar a Bíblia, já não mais preocupado com o que estava significando, qual era a mensagem. Apenas preocupado com o fato. Abraão levou Isaac para ser sacrificado. O que isso significa? Não importa. O que importa é que ele levou. Mas, gente, e eu estou terminando essa primeira parte. Não existe nada que não tenha sua carga de simbologia. Nada. Tudo nessa vida tem alguma simbologia. Se você pegar uma planta, ela não é só uma planta. Ela também simboliza alguma coisa, ou não? Ela tem vários símbolos que você pode extrair dela. Por exemplo, símbolo de vida, símbolo de fragilidade, símbolo, sei lá, de repente uma... Depende da cor, de amor... É, então, são, então vê que as coisas, todas as coisas são símbolos. Todas as coisas são símbolos. Elas são elas, mas elas também são símbolos. Então, a interpretação que eu proponho, eu sempre proponho assim, muito parecida com essa de Tomás. Tudo na Bíblia é literal. Mas você tem que estar atento para ver se não há também símbolos embutidos ali. Então, vamos começar aqui, talvez com a primeira aula de teologia mesmo. Como você interpreta um texto bíblico? Então vamos lá. Nós temos um texto que tem, pode conter atos, fatos ou conceitos, dependendo da parte que você vai ler. Qual é o sentido correto de interpretar? É o sentido histórico ou literal? Multi-histórico, né? Não tem sentido literal. Não, é, não, histórico ou literal mesmo. É, então, tudo que é histórico é literal. É que às vezes a Bíblia não está contando uma história, às vezes ela está dando um conceito. Por exemplo, quando ela fala... Não de religião, né, mas é um sentido histórico que é literal. Ah. Aí qual é o sentido disso? Então essa interpretação sempre vem. Só que depois dessa interpretação nós temos que observar qual o sentido espiritual do negócio. E aí Tomás divide o sentido espiritual em três sentidos. O alegórico, que é a lei antiga, representando, figurando a nova. O sentido moral, que é o que se deve fazer. E o sentido anagógico, que é o símbolo da eternidade. Para ficar mais claro para vocês. Vamos pegar um fato? Fazer um exercício. Abraão. Deus chama Abraão para sacrificar Isaac. Ele vai sacrificar Isaac. Faz exatamente como Deus mandou, amarra e tal. Na hora que ele vai sacrificar, ele é impedido pelo anjo e dará. Qual é o sentido histórico ou literal desse texto? Ele levou o filho, Isaac, para ser sacrificado. E foi impedido pelo anjo no último minuto. Vou desprezar esse sentido? Tomás de Aquino fala, jamais. Ele sempre vai estar presente e vai ser sempre real. Mas ele tem algum sentido espiritual? É. Então vamos lá. Ele tem algum sentido alegórico? A lei antiga figurando a nova? Qual é? Que apontava para Cristo. Exatamente. Esse é o sentido alegórico do texto. Tem algum sentido moral? Qual? Obediência. Tem algum símbolo da glória eterna? Algum sentido anagógico? Sim? Não. O sacrifício entraria aqui. O símbolo aqui seria a autoridade divina e o cuidado divino. São sentidos eternos. Então, vê que nós conseguimos. Não são todos os fatos que dá para fazer isso. Mas conseguimos, nesse fato, encontrar quatro sentidos. O que, às vezes, para um teólogo protestante é um absurdo. Não, a Bíblia tem só o sentido literal. Não, ela tem sentido simbólico também. Espiritual. Então, vocês vão estudar a Bíblia, leiam o texto e depois se perguntem, há algum sentido espiritual aqui? Vamos dar outro exemplo para a gente treinar um pouquinho. O povo de Deus no deserto, caminhando no deserto para entrar em Canaã. E muitos morreram porque não fizeram a vontade de Deus. Qual é o sentido histórico ou literal? Que eles estavam no deserto andando, muitos morreram e tal. Há sentido espiritual naquilo? Ou é só histórico? A lei antiga na nova. Em Coríntios fala até de Cristo ali representado como a rocha. Sentido moral. Obediência. Sentido anagógico. Símbolo da glória eterna. Canaã. É a terra prometida. Bom, se as pessoas, eu já falei, isso aqui é uma criação de Tomás de Aquino. Você pode criar, existem outras, mas eu acho essa legal. Se as pessoas observassem isso, às vezes não pregariam tantas asneiras, né? Por exemplo, o cara falar que está, o cara falar assim, não, vamos entrar na terra prometida, passa aqui debaixo do arco que você vai entrar. Mas esse é o sentido? Não é nem o sentido literal, nem o alegórico, nem o moral, nem o anagógico. Não tem sentido nenhum. Ele criou um sentido próprio. Mas você não pode criar um sentido próprio para a Bíblia. Você tem que saber o que a Bíblia está dizendo. Então, Tomás de Aquino é muito sábio. Porque ele fala assim, olha, se existe alguma passagem que só tem um sentido alegórico, e ela é importante, a Bíblia vai te dar uma outra passagem que tem um sentido histórico e literal, que vai ter o mesmo sentido alegórico. Porque ele dizia que o sentido histórico e literal sempre está presente. Porque isso já evita as criações mirabolantes. Tem que ter um fato, que é fato, mas também é símbolo. Como a planta é um fato e é também um símbolo. Tudo é um fato e é um símbolo. E as pessoas não percebem isso. Elas acham que símbolo é só símbolo e fato é fato. Não, todos os fatos são de alguma maneira símbolo. E na Bíblia é assim. E as parábolas de Jesus? Aqui é só por curiosidade. Onde elas se encaixam? Uma parábola é sentido histórico ou literal? Só espiritual. A gente tende a pensar assim, mas não. Porque quando, por exemplo, Jesus fala uma parábola, ele já está levando em conta que o que ele está falando tem um sentido literal. Então ele cria uma história sobre os lavradores. Por mais que os lavradores talvez não existam de fato, lavradores existem de fato. E a história dele, como do filho pródigo, por exemplo, seria uma história real. Então você vê que até as parábolas, elas não caem direto para cá. Elas primeiro têm um sentido próprio. O que ele quis dizer quando o filho pródigo saiu? Ele quis dizer que o filho pródigo saiu. Tem um sentido nele mesmo. Aí você não pode tirar esse sentido. Então tem um sentido nisso? Ótimo, beleza. Então agora vamos ver. Quais há sentidos espirituais para isso? Então vamos lá, filho pródigo e tal, tem um sentido alegórico, lei antiga na nova? Tem um pouco sim, porque ali a questão do filho pródigo tem a ver com o judeu, tem a ver, então tem. Sentido moral? Óbvio, claro. Símbolo da glória eterna? Óbvio, claro, o pai que recebe o filho e tal. Então assim, vocês vão interpretar a Bíblia e nós vamos ler textos, vamos estudar textos específicos, sempre com os olhos nesse sentido. Ó, gente, tem o fato, tem o ato, tem o conceito, mas há sentidos espirituais que precisam ser descobertos, precisam ser ouvidos que a Bíblia está falando para ti. Certo? Eu falei isso porque isso é importantíssimo para a gente estudar, e a semana que vem a gente vai começar a estudar teologia mesmo. Chega de fundamento, que até eu já estou cansado.